Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. Sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Eu sou o Jomon, do meu lado está o Lucas. Queria falar sobre muitos jogos, mas teve muitos que eu não consegui nem comprar. E do outro lado do mundo está um cara que compra jogos, que é o Jeff. Eu comprei, joguei, só que eu tô sendo censurado. Eu não posso falar porque o Jomon não jogou. Aí, é no spoilers. Deixa meu protesto aqui. E esse é o Checkpoint do mês de setembro e de agosto. E a gente não fez um só de agosto, então a gente pede... Eu, no caso, que sou o cara que edita e que normalmente arruma a pauta... Esqueci de fazer um negócio, não deu certo. A gente promete tentar melhorar, mas sublinhado tentar. A gente não sabe se melhora. E eu vou começar falando dos meus jogos. No mês de agosto e de setembro, juntando os dois, eu joguei muito Fire Emblem Three Houses, então desce muito o número de jogos que eu joguei, porque foram, até agora, de acordo com o Switch, foram 135 horas, e eu tô no meio da minha terceira rota, então ainda tem um chãozinho, acho que antes do meio pra piorar. Se você quiser ouvir as nossas opiniões sobre Fire Emblem Three Houses, a gente tem um Esquina 64, só de Fire Emblem Three Houses, com uma hora e meia, e a gente comenta lá a maioria das coisas. Tirando isso, eu terminei Banjo-Kazooie, então eu fui lá, faltava a Click Clock Woods no último mês, aí agora eu fui lá, bati aquela porcaria. Eu achei interessante, depois de ter dado um tempinho sem jogar. Você jogou em que plataforma, meu irmão? Joguei no 64. Eu tenho o 64, aí eu fui lá, com o controle do 64, do 64 tava jogando. Ah, tá, não foi no Rare Replay não, né? Não, não, eu não tenho nada da Microsoft, então... Tem que ser no 64. E assim, eu gostei... Eu achei melhor, assim, eu joguei o Mario 64, eu joguei no Wii U. E esse eu joguei... Então eu joguei com o analógico do Wii U. E esse eu joguei com o analógico do 64. Eu preferi jogar o Banjo-Kazooie. Eu não sei se foi só por causa do controle, ou se é uma plataforma melhor, mas eu preferi o Kazooie. E a minha reclamação fica no final, que tem um quiz lá, que... Spoilers de final de Banjo. Que tem um quiz que você tem que responder coisas do jogo, então você tem que decorar informação, nome de bichinho, barulho, música da fase. Assim, é uma ideia interessante, mas como eles perguntam muitas coisas, você tem uma quantidade X de erros que você pode ter, eu achei uma porra no final. Aí eu era pegando na internet, fazendo tabela no Excel pra saber quais as respostas minhas exclusivas, que tem isso aí também. Então foi... Aquela... O quiz é foda. Qual que é a penalidade se você erra? O que que acontece? Você perde... É como se você tomasse um hit. Aí você morre e joga na lava depois, né? Aí tem que começar de novo do início. Você perde toda a sua vida, você é jogar na lava e volta pro início, exatamente. Então você tem um... Você pegou um fax pra ficar respondendo as coisas. E como assim exclusivas? É que, assim, no Banjo-Kazooie tem perguntas que são... varia vários tipos de perguntas que ela faz e desafios também. Tem algumas perguntas que são as curiosidades sobre a Grand Tilda. E aí são três respostas que você pode dar. E nenhuma das três tá errada. Ela depende do seu save pra saber qual é a pergunta que é a curiosidade de verdade. Que a irmã dela fala durante o jogo inteiro. Eu não sabia disso, eu nunca anotei nada da irmã dela. Então, as perguntas que eu conseguia por fax, que são as perguntas que são mais ou menos fixas, eu fiz por fax. Mas essas perguntas da Gruntilda, eu tive que fazer um Excel e falar, tem essas três respostas, e aí eu assinalava, essa aqui eu errei, essa aqui eu errei, pra eu conseguir ir chutando, tentando chutar mais certo. Aí no final tinha mais ou menos um Excel com as respostas corretas do meu save. Cara, não era mais fácil você procurar a irmã dela nos três spots do jogo? Acho que são três, não lembro se tem mais. Então, conversar com ela? Eu lembro que eu vi ela várias vezes. Então eu achava que tinha que ela ia falar coisa diferente em todos. É que eu saiba, ela fala as respostas ali. Aí você anota. Mas ela não é ir pra cada lugar novo diferente, então, né? Ela tem um número que ela repete. Talvez, aí eu já não sei te dizer. Ah, mas foi boa a história do Excel. Então, foi interessante jogar do lado do Excel, assim. Eu acho maneiro esse quiz no final. Porque é um negócio que surpreende. Você passa o jogo inteiro... Em plataforma, de nada, pá, um quiz com personagens que Eu acho que são bem distintos no Banjo. Então, com relação à foto de mapa e barulho deles, não acho tão difícil. Mas a da Gruntilda eu acho um pouco sacanagem. Ainda mais que você falou isso aí, que é... que pra cada save é específico. Eu não sabia disso. Sim, é, acho que é decidido pelo que eu li. É decidido quando você entra no primeiro, na primeira fase. Ah, tá. Então já é... O clock do 64 lá naquela hora do jogo, ele faz o RNG dele. Você pode salvar antes do quiz e fazer? Ou tipo, a penalidade de morrer é muito grande? Tipo? Não, não. Quando você morre todas as suas vidas, assim, você vai jogar o quiz. Aí você morre. Sempre que você morre todas, toda a vida, você volta pro início. Quando você perde todas as vidas, né, e fica sem vida e dá game over, aí você volta lá pro início do castelo, como se tivesse morrido numa fase qualquer. Aí você tem que andar de novo. Isso é zoado. É. Exatamente. É assim, a penalidade não é grande, só que o problema é que você tem que acertar muito consecutivo. Porque é grande o tabuleiro desse quiz, que você vai avançando. Então você tem que acertar muita coisa. E o boss final, que foi a Gruntilda, eu achei uma porcaria jogar contra ela. Ela. Os controles do jogo não deixam a batalha ser legal, aí você cai e morre, e aí tem que começar desde a primeira parte do boss. Foi uma parte que eu olhei e falei, mano, que. Caceta, ainda mais depois dessa dificuldade que eu tive do quiz. Então foram. O final pra mim foi a coisa mais travada. Eu lembro de ser difícil, mas é mais a parte que você fica voando. É, ficar mirando é uma porcaria. Então, mas eu não gosto nem da mira de quando você tá jogando os ovos pra frente, que aí você tem que pular num lugarzinho certinho pra você conseguir ter a linha reta com ela, e eu... Nossa, aí você toma a bola de fogo, aí o Banjo pula pra frente e se joga, e ele morre, aí você cai, meu Deus. E você tem que cagar os ovos no buraco da estátua depois, né? Sim, e aí isso aí eu fui força bruta. Eu tinha muito HP porque as outras partes eu tava decorado, aí o final que você toma uma chuva de bola de fogo, eu tava tomando dano e jogando ovo. Ridículo. Mas em geral é um jogo bom. Eu só achei que ele... Eu tive que fazer essa pausa pra voltar de coca fresca, porque o jogo se alongou e vai ficar muito mais puto se eu tivesse jogado direto e tivesse esse boss final, que eu teria dificuldades também. Falta jogar o Tui agora pra ver por que não se deve jogar ele tanto. Então, e esse eu não pretendo jogar tão cedo. E um remake do Sakurai aí, é o que você quer ou não? Ele vai chegar um dia e vai falar, eu falei pra vocês que vocês deviam jogar na Microsoft, mas eu resolvi fazer esse jogo, ou refazer esse jogo. Você acha que seria bem-vindo um remake? Precisa ou não precisa? Eu acho que não precisa, e que eu acabei de jogar, não acho que não precisa. O máximo que a gente podia ter, assim, pro Switch ia ser igual do Retro Replay, que falaram que você, quando você pega os Ah, meu Deus, Junjo, que é Jinjo. Jinjo, que é um passarinho colecionável, e os... Passarinho? Pra mim era um passarinho aqui. Eles são uns duendes, assim, que saem voando. É que eles têm bico, né, velho? É bizarro. E quando você pega as pedacinhos de quebra-cabeça que são 100, que eu saiba no Retro Replay, ele salva. Então, quando você sai da fase e volta, você já... Tudo que você pegou já foi pego. Né, não são só os pedaços de quebra-cabeça. Pera, não. As notas, quando você morre na fase, reinicia tudo. Isso que é a parte... As 100 notas, eu confundi. As 100 notas que você pega, elas resetam sempre que você sai da fase e volta. No Retro Replay, que eu saiba, não acontece isso. Você pegou as notas, pegou elas pra sempre. A mesma coisa acontece com os Jinjos. Então, eu acho que só essa melhoria que já tem é o suficiente. Eu só não sei os comandos, porque, por exemplo, na boss fight, que é uma coisa que você vai falar melhor, Jeff, quando você for falar do seu, porque eu já tenho um spoiler do seu, eu só não sei os comandos se são bons, porque você usa bastante C-Stick com precisão. E é replay, tá? Não é retro. Puta que pariu. Paciência. Eu tô ótimo. Gente, me perdoe, porque tá muito cedo, eu vou usar essa desculpa. Ah, não, esse cast não é às 9 da manhã, não, cara. Tem que ser os das 11, agora já... E o outro jogo que eu joguei foi o Paper Mario 64, que eu tava jogando durante algum tempo desse ano, porque, eu sentia que eu tinha uma obrigação moral, como eu gosto de Super Mario e eu gosto de RPG, eu tenho que jogar algum Mario RPG. E eu não gostei do Super Mario RPG do Super Nintendo, eu joguei no Wii U, e depois eu tentei jogar um pouco no SNES Classic, que eu não consigo jogar aquele jogo. E aí o Paper Mario 64, ele me chamou melhor a atenção, porque ele não se leva a sério. Ele é super zoeirinha com que ele... A proposta dele é zoada, ele sabe disso. Ele sabe que não tá fazendo nada de novo. Como assim? Ele não se leva a sério. Tipo, é aquela coisa, ah, a princesa Peach tá sequestrada, a gente tem que salvar o mundo, não sei o quê. Eles falam isso, mas só que aí quando você vai ver a princesa Peach, já tá tentando escapar. Todo início de capítulo tá escapando, por exemplo. Ah, sim, sim. É, eu acho legal. É descontraído. Então, exatamente. Né? É que o Mario RPG... Ah, tem aquela musiquinha, aí eles vão no castelo, a primeira parte lá do jogo, aí vão no castelo, e aí... E cai a espada gigante, né, lá com a cara. É, então você olha e fala, pô, mano, você tá se levando mó a sério, e aquela coisa, tô jogando um jogo do Mario de RPG, sabe, só que não é sério. Eu acho que depois do Super Mario RPG, eles perceberam que Mario de RPG não é sério, e aí tanto o Mario e Luigi, quanto o Paper Mario, eles gostam de ficar zoando, sabe? Zoar a premissa, falar alguma coisa, uma besteira. Sim, eu adoro o humor desses jogos, de verdade. Principalmente dos Mario e Luigi. E no Paper Mario também. Acho que isso, com o tempo foi até levando mais a sério a comédia, o fator. Eu acho importante isso. Saber não se levar a sério. E eu acho que ele é o jogo, pela estética dele meio de papel, dos jogos que eu joguei até agora, eu não sei se vocês tiverem um melhor, aí vocês já me contam que eu dou uma olhada depois. Mas ele é o jogo mais bonito do 64. É o que melhor envelheceu. Eu concordo. Porque ele não é um... Os personagens são aquele tridimensional que você fica vendo... Pelo fato de ser 2D, já ajuda muito. É o famoso negócio que jogo 2D envelhece melhor que 3D, então... E pelo fato de usar premissa de papel, se você vê algo quadrado assim, uma pedra meio zoada, você, pô, é feito de papel, né? Então não é pra ser tão realista. Tem isso também. Eu joguei muito pouco pra lembrar disso, mas, sei lá, vou discordar. É, jogo mais bonito do 64, Pokémon Puzzle League. Tá lá, é bonitinho os quadradinhos. Não inventa mal aquilo. O Puzzle League é um monte de imagenzinha colocada muito. Pegaram a arte oficial do Ash, a equipe Rocket, tacaram. É, então, é muito isso, nossa. E diminuir a resolução um pouco, já era. Não, mas deve ser mesmo. Pelo que você falou, deve ser. Mas também eu não lembro muito. Eu joguei muito pouco Paper Mario. E eu acho que a coisa... Outra coisa que eu gostei no jogo... É, eu terminei o Paper Mario 64. E que ele não se estende mais do que deveria. Ele é variado o suficiente pra não se repetir. Então você... É basicamente isso. É um jogo que ele não fica lá 40 horas. Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, tipo... É melhor ter 20 horas prazerosas do que 40 arrastados. E esse jogo ele faz isso. É um RPG de 20 horas, mais ou menos, 21 você zera. São 8 mundos e mais umas partes a mais aqui e ali. E mundos diferentes, os personagens que aparecem é o suficiente. Então, eu gostei muito. Já de passagem que eu comprei até o... Joguei esse no Wii U, né, eu já falei. E eu comprei o Mario & Luigi Superstar Saga no 3DS... Só pra ver como que a franquia Mario & Luigi vive, porque é outra franquia que eu não conheço muito. Então eu comprei esse aí só pra comparar os dois primeiros jogos, entre aspas. É muita a decisão muito boa a sua de pegar o remake, porque é muito bom. E o Paper Mario, putz, eu não posso nem comentar nada. É um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, né? Tanto do 64 como do GameCube. Mais do GameCube, na verdade. E... Eu tenho curiosidade, irmão. Quero te perguntar qual foi seu capítulo preferido. É que agora, de memória, é que eu joguei ele em duas grandes partes, né? Então, a primeira parte que eu joguei eu não lembro, mas eu fico entre a da mansão mal-assombrada, por causa da Boo, que eu acho ela muito bonitinha. E eu mal gostei muito da parte do gelo, que é do final, daquele mundo do gelo, que aí, tipo, teve um assassinato, aí você tem que resolver o assassinato, tipo, o cara não morreu. Eu achei engraçado. E eu acho os pinguins... Eles são muito legais, que eles ficam, eu gosto de livro porque eu não saio de casa que é muito frio. Então aí eles vivem tudo em ficção, basicamente. Eu achei da hora. E você praticamente citou os meus dois preferidos também. Só que o da mansão eu gosto muito por causa do chefe mesmo, né, que é o Tuba Bluba. Eu acho que era esse o nome, que ele é meio que invencível e você fica fugindo dele o capítulo inteiro. Então você fica aquela pressão de escapar dele. E o capítulo do gelo, além disso, eu adoro muito também o chefe. Que eu acho que ele é um dos chefes assim, mais difíceis do jogo mesmo. Que ele se regenera do nada lá, você... Porra, meu. Nossa, eu não lembro do boss do gelo. Meu Deus, eu não lembro. É um cara invisível com uma coroa de gelo. Acho que eu lembro, mais ou menos. Não me marcou. O Gubabu lá... Você não lembra. O Gubabu me marcou mais. Mas eu posso falar que o que eu mais odiei foi do deserto, foi? Não, foi do... O que você vai pro reino das plantas, que foi onde eu fiz a parada, porque começa a pedir um monte de... Você tem quatro direções pra ir, começa a pedir uns negócios. Sim. E aí fica muito... Esse é o que o pessoal mais odeia mesmo. É meio chato. Então a minha opinião tá... É opinião genérica. Opinião de fã. Tá condizendo, tá batendo, então. Eu joguei mesmo. E o último jogo da minha lista, eu acabei de zerar, foi o Dragon, quando eu gravei o cast, foi o Dragon Quest 1 do Switch. E aí eu já tinha jogado a versão de Game Boy Color, tinha terminado no Game Boy Color, e agora eu joguei no Switch depois de algum tempo, e eu acho que o jogo ele continua bom pra mim, assim. Eu lembro que a versão de Game Boy Color eu tinha ido com, vou jogar e vou parar, só quero ver como é esse início. E aí eu fui jogando e eu terminei o jogo, porque o jogo ele te leva, assim. E no Switch eu acho que ele não perdeu isso. Eu continuei jogando, é um RPG simples, é o primeiro de RPG, então você tem que ir com certa... Sabendo disso, né, que é o primeiro de RPG, ele não vai ser inovador pra você que já jogou algum RPG. E ele tem 10 horas de jogo, 15 horas de jogo no máximo, e então é outro ponto que não se estende mais do que deveria. Ele é lutar um contra um, é engraçado isso, ele ainda não existia sistema de party quando... Tem o Dragon Quest 1, então recomendo. Você falou que o jogo vai indo, né? Uhum. O quão longo ele é e tipo, o quão rápido encontros aleatórios acontecem? Tipo, dá pra se mexer antes de coisa? Dá pra se mexer o suficiente antes dos milhares de encontros aleatórios? Ah, não. Sim, você vai. A música de. Assim, no Switch e no Game Boy Color, se você quer ouvir a música de fundo, você tem que ficar parado. Se isso te responde, você não consegue ouvir mais do que 10 segundos a música de fundo. Dá mais que 5 passos e já aparece, né? É, ele tem bastante luta, Porque o jogo, ele basicamente, os primeiros, o Dragon Quest 1 e o 2 bastante, mas o 1 que eu terminei, ele força você a grindar, porque você tem que grindar, porque o jeito que ele te limita, você tem quase que o mapa inteiro ali, é livre pra você explorar, porque basicamente conecta uma coisa aqui e ali, é uma ponte. E aí é justamente os bichos que te impedem de você avançar. Então, pra você conseguir avançar, você tem que estar no nível acima do bicho. E aí ele te obriga a você upar. Então, enquanto você, por exemplo, tá indo da primeira cidade pra segunda, tu vai ter luta o suficiente pro nível 3, por exemplo. Tem bastante luta. E o mapa é o grande o suficiente pra você ficar perdido ou as direções que você aponta, tipo, você consegue... Não, ele é curtinho. Ele tem 5 cidades, eu acho, no máximo. Aí já começou a ficar interessante. Você terminou isso em quantas... Foram umas 10 a 15, foi por aí. Eu tenho que ver no Switch... Como quando eu tô gravando o cast, nesse momento a gente ainda não passou mais do que 10 dias desde que o jogo lançou, então eu não consigo ver a quantidade de tempo que eu fiquei jogando. Mas aquilo lá é o que eu zerei, sabe? Acho que foi umas 10 horas. Mas assim, se alguém aqui for jogar no Switch, eu recomendo, e é uma coisa que eu só pensei no final do jogo, quando alguém... Porque esse jogo ele não aponta a direção, né? Não tem setinha, não tem nada. Isso eu acho que é até ruim pra você, Jeff, porque ele meio que pede pra você explorar. Mas... Quando alguém te falar, tem uma coisa interessante no nordeste dessa cidade, tira uma print. E faz isso com todas as dicas que te derem, você vai tirando print screen com o Switch. Porque aí você tem pelo menos uma noção, você não tem que ficar voltando pras cidades pra conversar com a galera, pra reouvir a dica, porque você já esqueceu. Quando você olhar e falar, isso aqui tem cara de dica, você já tira print screen e deixa guardado pra se você quiser... rever a dica. Ou pega um guia mesmo, que é mais fácil. É que a maioria das coisas eles te contam. Tem muita pouca coisa que... Talvez um guia nessa hora, Jujé. Quando travar, pega um guia. Eu joguei... Não vou mentir, eu joguei pela segunda vez e usei guia. Aí, vai no guia, acabou. Então, eu fiquei até bolado, porque eu não sabia o que tinha que fazer. Era só ter ido na outra cidade lá. Eu fiquei, eu não tinha visto a merda da cidade lá no fundo. Mas é um bom jogo, Eu acho que quem tem curiosidade, principalmente fã de RPG, se tem curiosidade de saber como começou, é um jogo que se segura. E é isso, foram jogos que eu joguei em agosto, setembro, sem maiores delongas. Eu joguei outras coisas menores, mas só que não o suficiente pra poder comentar. Então passa a bola. No meu caso, eu tenho, em questão de jogos, eu tenho uma experiência pra contar aqui. Mas primeiro eu vou passar uma listinha bem rápida, assim, de coisas que eu joguei por jogar, né? Que eu já devo ter comentado em outros checkpoints, ou não vale a pena falar muito. Primeiro é Dragalia Lost, que eu tô jogando e aproveitando os eventos que tá tendo e me afundando cada vez mais nessa lama de gacha nesse jogo. E o segundo, como o João comentou, é o, assim, a gente fez um cast de Fire Emblem Three Houses. Todo mundo aqui jogou, a gente jogou bastante, e vale a pena conferir esse cast. Agora, sobre a experiência, por causa do Link's Awakening, que eu não consegui comprar no lançamento, eu peguei o meu Game Boy Color e tentei jogar não o Link's Awakening, mas o Oracle of Ages. Porque eu tava com vontade de revisitar esses Zeldas antigos. Uma pergunta, esse jogo ele funciona o save dele na bateria ou não tem save? Ele tem save, só que eu não tive problema nenhum, o meu tá lá. Tanto é que tem um save antigo meu lá que tá bem avançado no jogo. Ah, lá, tá. E eu comecei outro do zero. Entendi. Eu fui tentar jogar o Game Boy Color e fiquei pasmado com o quão ruim é não ter a luz no console. É sério, eu fiquei encarando e pensei, como que eu conseguia jogar isso? Não é possível. Eu só consegui jogar melhor quando tinha a luz do sol vindo assim da janela de tarde no final de semana. Porque com a luz do quarto eu tinha que ficar tudo torto e não tava conseguindo jogar. Então eu quitei bem rápido. Eu acho que essa é a experiência retrô de verdade. É um jeito que a pessoa tem que jogar torto e pra gente era normal jogar torto. Eu acho que você tinha que pegar um Super Nintendo e o, sei lá, o Super Game Boy e enfiar o cartucho ali. Então, Jeff, eu tenho um Game Boy SP com luz aqui. Eu tenho, dá pra jogar nele. Então, você fez merda. Eu sei que eu fiz merda, que eu queria ver o quão ruim que era. Eu pensei, ah, não deve ser tão ruim. E é muito ruim. Então, eu quitei rápido. Você só sabe como a evolução foi boa e apreciar ela depois que você vê o passado e olha e fala, meu Deus, mano. Evoluímos como seres humanos. Sim, com certeza, bastante. Ou, né? Eu discordo, Gilmão. Pra mim, o pensamento é o contrário. É tipo, antes eu era foda e eu conseguia jogar nisso aí. Agora eu tô reclamando aqui e virei fresquinho, velho. Não, tô... mano. Evolui. Antes eu jogava sei lá, GoldenEye numa TV de 14, multiplayer pra 4 pessoas, tava de boa, velho. Hoje eu tô reclamando numa de 42, duas pessoas. Mas foi isso e aquela, como é que é a frase genérica? Ah, antes era raiz, agora é Nutella, jogar com luz. Tirando essas coisas, sobre o jogo agora, Oracle of Ages, ele é muito bom. Eu já tinha jogado faz muito tempo, mas... Tanto Ages como Seasons, eu considero eles bem melhores do que Link's Awakening. Mas eu não joguei o remake ainda e vamos ver. Olha, você quer começar uma briga com os nossos ouvintes, porque os caras... Teve muita gente apaixonada pelo Awakening. Não, então, eu gosto muito do Awakening, gosto. Só que quando eu jogo o Ages e o Seasons, cara, tem muito mais coisa pra fazer nos jogos. Você vê que é uma evolução do Link's Awakening. Eles foram lançados muitos anos depois até. Sim, sim. E esse foi feito pela Capcom, não foi? Foi, os dois foram feitos. Que nem o Minish Cap também. Passando pra outro jogo. Eu voltei a jogar um pouco do Mario Maker 2, porque eu não tinha jogado quase o modo single player. Tinha jogado bem pouquinho. Então, nas minhas indas e vindas de metrô pro trabalho, eu fui fazendo algumas fases. E o que eu tenho a dizer é que é muito legal as fases single player que eles fizeram pra esse jogo. Eles demonstram muito bem o potencial de criação. E eu acho engraçado os autores das fases que você joga, né? Que tem, tipo, Squid Sisters. Ou, tipo, um maluco frustrado que fez uma fase muito difícil. Ele é malvado, só que ele não consegue passar. Então eu me pegava dando risada desses autores das fases. E é bem bonitinho o modo single player. Eu acho legal quando você joga, mas depois que você passa, você meio que esquece. Eu não sei. Eu fiquei com essa sensação. Depois que eu terminei o story mode lá do Mario Maker, eu vejo como... criação de fase não é a mesma coisa do que ter um jogo, sabe? Você precisa ter uma experiência mais contínua, assim, do que fases aleatórias curtas que você tem que dar um spike de highlight pra ela ficar, tipo, fora da curva, assim. Com relação ao Mario Maker, ok. É pra você inspirar as pessoas a criarem, né? Mas deixa a impressão de que antes de ter Mario Maker ou essas coisas assim, quando sair isso eu não vou precisar mais comprar um Mario. Eu acho que são experiências completamente diferentes, é. São fases desconexas que deixa... Não marca. A memória, que não marca, deixa a memória ausente. Tipo, é gostoso só pra experimentar e falar, nossa, isso aqui ele teve uma boa ideia. Eu concordo com o que você disse. Tanto é que você tá fazendo uma fase de deserto, nada vira uma fase de gelo com outra coisa bizarra. Mas em questão de ensinar, eu acho legal. Eles mostram umas coisas lá bem... Um geral de tudo que você pode criar no jogo. Então eu acho que nesse sentido vale a pena. E também concordo que é ruim você falar que não precisa jogar outro Mario depois desse. E não. Sempre tem uma experiência diferente, eles podem fazer um... Eles podem adicionar muitas coisas. Isso não é a totalidade do universo Mario que acabou aí. Joguei até que bastante os jogos do SNES Online. E dando uma passada rápida na lista... Yoshi's Island continua muito bom o jogo e tá rodando... Esse jogo é maravilhoso, velho. Sim, nossa, é muito bom. As músicas... É inesquecível, é um jogo pra mim atemporal de plataforma. É outro que eu falo, é o jogo mais bonito do console. Isso eu não sei se eu concordo, mas ele é muito bonito mesmo. O próximo jogo é o Super Metroid, que eu fui revisitar, eu já zerei inúmeras vezes, mas queria jogar de novo agora na praticidade do Switch. Continua sendo a inspiração pros Metroidvanias, né? E se você nunca jogou Super Metroid e gosta de Metroidvania, pode jogar, porque é muito bom. Mais um que eu achei interessante comentar aqui é o Super Ghosts and Ghosts. Um jogo absolutamente difícil, só que eu venho dizer aqui que eu zerei ele sem tomar dano. Graças ao sistema de rewind do SNES Online. Aí, quantas vezes você clicou nesse botão de Nossa, não consigo falar isso, desculpa, gente. Uma falha minha. É, foi muitas vezes, Jamon. Acho que se você for ver, assim, se eu joguei 2 horas de jogo, acho que 1 hora e meia foi voltando no tempo, sabe? É bem isso. Mas eu acho... Então o jogo é meia hora? Deve ser, se você andar continuamente sem tomar dano e matar rápido os chefes, é, né? Mas você não sentiu que a sua experiência foi frustrada por causa disso, né? Eu acho que não, eu só descobri que o jogo ele é muito difícil de uma maneira injusta, na minha opinião. A tela é limitada, você tá andando, aparece alguma coisa do nada, assim, e você não tem muito tempo de reação. Aí se você morre ali, você volta muito antes. Aí se você toma um golpe de armadura, você perde um ataque a mais e você não consegue usar depois. Ele replica aquelas coisas de jogo de arcade, né? De ser extremamente difícil e você ficar voltando muitas vezes no começo da fase. Eu tô sentindo uma experiência 8-bits aí, que é Castlevania e Ninja Gaiden. É, bem isso. O Castlevania NES, eu joguei ele no NES mesmo e eu lembro ter sido muito frustrante e difícil. Só que aquele sentimento de, terminei o jogo foi mais forte. E nesse Super Ghosts and Ghosts eu me senti meio tipo, consegui terminar, mas a que custo, né? 2 horas da sua vida. É, 1 hora e meia de rewind. E agora o último jogo que eu quero comentar, que eu tô gostando muito, ainda tô jogando, é o Borderlands 3. Ele saiu na Epic Store, teve toda aquela polêmica, né, que a Epic Store tá pegando a exclusividade inicial de muitos jogos. Então eu tô vendo muita gente deixando jogar o Borderlands 3 no computador, porque tá só na Epic Store. Enfim, eu não tenho muito a jogar sobre isso. Mas eu tenho a dizer que o Borderlands 3 tá muito bom. Se você jogou, por exemplo, Borderlands 2, é aquilo com melhorias. Então não vai fugir muito daquilo, que já era muito bom. Só que tem mais armas. Tem uma certa melhoria gráfica, mas eles continuam com aquele estilo cel shading lá. Então continua basicamente a mesma coisa. Você e seus amigos mataram hordas de inimigos e cada um tirando armas lendárias pra ficar se gabando um pro outro quem tirou arma melhor ou não. E é isso. E essa é a experiência do 2. Eu gostei do 2. Né, eu não joguei tanto um. E eu não consigo pensar em pegar o 3 porque eu já vi aquilo no 2. Assim, no máximo é porque eu quero consumir mais do mundo, mas eu não quero. Então, eu achei muito... Demorou muito pra ser uma 2.0, sabe? É, eu concordo. Acho que é de 2012, o 13, o 2. Eu não lembro a data exata agora, mas deve ser em meados dessa época. Mas muita gente jogava até hoje, porque tinha muita expansão, o universo é muito bom, sabe? Tem potencial pra caramba. Eu só não tô gostando muito dos vilões desse terceiro, mas eu não acho que eles são tão horríveis. Eles só são meio... Eles pegaram a onda atual de serem pessoas famosas, streamers e youtubers, e ficam aparecendo na câmera zoando, fazendo piada idiota. E aí pra muita gente isso aí pode ser muito cringe ou não, depende. É, eu acho que eu vi uma propaganda dos caras falando, vocês streamam, a gente não sei o quê. Eu fiquei... Exatamente, porra. É uma sátira. Mas isso aí é todos os bons, no caso? Como assim? Em toda fase acontece isso? Não é em toda fase. É que os vilões, eles têm uma legião lá que... Eles ficam aparecendo nas TVs e filmando tudo o que acontece. Aí se eles ganham de vocês, a gente tá filmando, socando esse cara, sabe? É a temática dos vilões. Eu acho interessante a sátira, mas não sei se tá sendo muito bem aplicada. Porque começa a ficar meio besta uma hora. E conhecendo Borderlands não demora muito. Mas tem duas coisas que eu quero comentar que eu achei muito bom. Que isso não tem no 2 e nesse tornou muito legal. Basicamente era assim. No Borderlands 2, quando você abria uma caixa e esperava sair loot, todas as pessoas viam o mesmo tipo de loot. Então se tinha uma arma laranja lá, o seu amigo podia ir pegar primeiro e você ficar chupando dele e sem nada. Ou porque o PC dele tem configuração melhor, você tá com lag. Pode ter inúmeros fatores assim que fazem você não conseguir pegar aquela arma primeiro. Ou alguém pega escondido e nem te fala que pegou e do nada você vê a pessoa com arma lendária e você... Porra, de onde você tirou isso aí, cara? Aí começa a falar intriga no grupo de amizade. E o que o 3 fez que eu achei muito legal? Ele te dá 2 opções. Você pode jogar um modo competitivo ou um modo individual. O modo competitivo continua sendo como era antes, no 2, que todo mundo vê o mesmo loot e pega e acabou. Quem tiver sorte, acabou. Ou cada um vê seu próprio loot. Então você abre uma caixa, o que tem naquela caixa é você que tá vendo, é pra você. E o seu amigo vai abrir a caixa, ele tá vendo as coisas dele. E eu tô jogando nesse modo e fica muito mais divertido, porque dá uma sensação de justiça. Você mata o chefe, sai uma arma lendária, pode ter a chance de todo mundo tirar. É, eu prefiro o modo antigo. É, o que você falou tá certo, é mais justo, mas em videogame não é justiça, é questão de briga, melhor diversão. Mas então, eu acho legal que nem você prefere esse estilo, eu prefiro outro. É muito legal quando eles dão essa opção. Mas a opção todo mundo tem que estar nela, né? Por exemplo, se você tá no individual, todo mundo tá no individual. Então, isso eu não sei. É que todo o pessoal que eu tô jogando, todo mundo escolheu individual. Eu não fiz muitos testes pra saber exatamente como funciona. Porque eu abraçá-lo, meu modo tá individual. Eu acredito que todo mundo que entra na minha sala vai continuar nesse modo. Ah, sim, sim. É, se eu mudar, eu acredito fortemente nisso. E a segunda coisa que eu achei muito legal que eu quero comentar é o balanceamento de níveis. Eu tenho um amigo que é muito viciado. Ele já chegou no nível máximo do jogo, por exemplo. Enquanto eu tô lá no... Vai até nível 50, eu tô tipo nível 25. O que que o jogo faz? Se ele entra na minha sala e vai continuar a história comigo, eu tô lutando contra inimigos nível 25 e ele vai começar a ver inimigos nível 50. Então fica divertido, porque não é ele entrando na minha sala, apertando o botão e matando tudo e avançando. Não, ele sente dificuldade, porque ele começa a tomar muito dano, porque o nível balanceia. Então não é mais ou menos a ideia, tipo, na sua sala você tá vendo como se ele fosse 25 também? Não, ele continua 50, só que no jogo dele, ele é 50, ele é 25, só que os inimigos são 50 pra ele. E o HP dos inimigos estão mais alto pra ele e mais baixo pra você? É isso? A ideia, assim, é ter uma porcentagem, vocês estão vendo a mesma porcentagem, só que o nível é diferente. Isso, por exemplo, vai, eu tomo 10 de dano do inimigo, ele tá tomando 100. Sabe? Sim, mas o HP dele é, entre aspas, proporcional. É, o HP do inimigo também fica grande. Ele tem que dar muito tiro pra matar o inimigo. E isso é legal porque permite você jogar com pessoas que varam a noite jogando e você não teria oportunidade de jogar até terminar infinitamente o jogo. Então, no caso dele, fica mais difícil. Fica difícil. Porque se ele volta pra primeira missão do jogo, por exemplo, os inimigos que eram nível 1 vai estar nível 50. Mas pra mim vai continuar nível 1. Isso aí eu acho que eles fizeram um jeito de abaixar o nível dele. Como eu enxergo isso, abaixaram o nível dele. Mas só que não falaram pra ele, basicamente. Quando você... Porque é um sistema estranho, porque os bichos tá 50, só que você tá vendo o mesmo bicho, só que o nível tá diferente nos dois computadores. Eu acho que é a mesma coisa que você pegar o cara e jogar pra um e falar, vocês dois estão nível 1 nessa missão. E os números estão enganando, né? Pode ser. Eu também achei meio ilusório, meio do tipo, que se dane, velho. Chega, tipo, o nível não serve pra nada, porque quando você entrar, você não vai estar forte. Mas só que não sobe pra cima, então você só tem só te puxam pra baixo. Se o Lucas entrar numa missão nível 50, eu imagino que ele não esteja nível 50. Nem ferrando, aí eu não consigo. É, então, é só um elástico pra baixo. Mas é que serve pra você poder jogar com alguém que tá nível alto e você conseguir curtir o jogo. Não, ideia é interessante, só que essa aplicação é diferente, né? De você não avisar, né? Que você puxou o cara, entre aspas. Você fala, não, a gente tá subindo tudo. Mas o bicho é um bosta, sabe? Você subiu ele, não. Você acha que você tá me abaixando, é mais fácil. mas são melhorias que eu achei muito bem-vindas na série. E pra quem jogou 2... E, por exemplo, o caso do Jomon, que não tem muito interesse mais no universo, não precisa pegar o 3. Mas se você jogou e sente saudade e quer coisa a mais, vai na fé. O Claptrap tá nesse jogo? Tá, e continua fazendo umas piadas idiota dele boas. É que eu lembro que tinha dado uma merda com o dublador dele, né? Tinha dado uma polêmica com o dublador dele. E aí, não tô sabendo disso, não. Ah, depois... Ou você vê e fica com raiva da empresa, ou você não vê e continua curtindo o jogo. Eu acho que eu vou ver depois que eu terminar. Uma boa. E foi mais isso. Os jogos que eu citei que eu queria ter jogado e não consegui no começo do cast era o Astral Chain e o Link's Awakening. Não consegui comprar esses dois jogos físicos, mas pra futuros checkpoints eu vou dar um jeito de conseguir eles. Em novembro aí o Link's Awakening tá aí. Mas é isso. A minha lista é essa. Então eu vou aproveitar a deixa do Lucas aí, são jogos que eu terminei, só que eu não vou falar, Link's Awakening e Astral Chain, eu comento depois que o pessoal jogar mais, aí eu posso jogar mais spoiler, porque tem que sair do coração. Você tá... Qual mais te deixou com essa vontade, Jeff? Tô sentindo raiva aí nessa vontade. Acho que tirar a corrente acho que dá mais vontade, velho. Pra ti já foi longe demais as coisas. Ou não foi. Eu deveria ter ido. Enfim, vou falar rapidinho. Saiu DLC de Overcooked 2, Carnival of Chaos, um DLC de de carnaval, de circo, sei lá. É, pra mim só faltou receita de pipoca, né? Porque achei que ficou faltando. Achei que tinha cachorro-quente e algumas coisas lá e joguei. Achei fácil. Só tem o botão de você... A pessoa entra no canhão e você atira pra ela atingir certos níveis. E é só isso. Não tem nada demais. Eu lembro que eu joguei, acho que um pouco do 2. Tem algumas fases que tem alguns inimigos, não tem ou não? Ou, tipo, alguns hazards. Eu lembro que tinha um templo que jogava espinho, outra que tinha, tipo, eu não lembro agora. Eu lembro dos espinhos. Não tinha nenhum tipo de hazard nesse de circo? É só o canhão mesmo? Ah, tem o canhão. Acho que o que muda do Overcooked 2 muito é que a fase, às vezes, ela muda, né? Fica, sei lá, a bancada vai de um lado pro outro, ou... Você tem vários switches que você tem que ficar apertando pra girar as coisas, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. De tipo, nenhuma fase é a mesma. Então, até no jogo base tem muito disso aí. De tipo, sei lá, a fase que começa no balão e depois o balão vai caindo. E você termina, sei lá, numa cozinha no chão e mudou todos os lugares das coisas. Ou a fase do tsunami, que vem o tsunami e rearranja a cozinha. Acho que... Tem muita questão de adaptação no Overcooked 2 que você vê que no jogo, no primeiro, não tem. Ah, entendi. Você joga isso com quem? Não, eu jogo com a minha noiva. Aí só os dois jogando todas as fases, basicamente. Isso. Quando tem alguém aqui, a gente tenta colocar, mas no final das contas a pessoa fica lavando louça. é difícil, né? Porque. Precisa demanda de um tempo, né? Precisa aprender a fase, então a pessoa, sei lá, eu costumo jogar com gente que não tem costume de jogar videogame, então é difícil essa adaptação. E então, talvez no começo dê pra jogar, né? Mas atingir as 4 estrelas depois fica complicado. Essa noiva, como passa muito tempo com você, ela já tá pegando o esquema de se adaptar. Já. Depois de eu fui ver no meu relógio, tava dando 80 horas de Overcooked 2. Nossa. Enfim, comprei muita coisa, joguei, mas também fui no baratinho. Vamos jogar demo. Joguei a demo do Demon Cross Machina contra Rogue Corps e Dragon Quest. Qual que você quer que eu fale primeiro? Fala Demon Cross Machina, porque essa demo eu não joguei, então eu vou comentar menos, provavelmente. Demon Cross Machina, eu peguei e joguei a demo. A demo é a primeira parte do jogo, é o prólogo. Se alguém não quiser ouvir spoiler, eu vou falar mesmo assim, a lua cai. E essa é a plot do jogo. Virou Majora's Mask. Isso aí tem spoiler no Smash também. Ah, é? No Smash. É, porque cai a lua do Ocarina of Time, do Majora's Mask, é a estrofe da lua caindo, assim. Enfim, a lua cai, o jogo começa, você é um mercenário. Quando você acorda do sei lá o que aconteceu com você, você é avisado que você é um mercenário e você foi contratado por empresa X, só que se tiver dando prejuízo aí, a gente vai te cortar. É basicamente isso. As primeiras missões do jogo são tutoriais, são coisas simples, que eu acabei gostando, porque a demo antiga, ela tinha... Você começava e você já começava com o mecha todo equipado. Ali as coisas foram... O tutorial foi um pouco mais gradual. Você não tava tão rápido. Mas você ainda... Tudo foi passo a passo, tipo, as primeiras missões. E eu senti uma coisa desse jogo. Esse jogo é basicamente ele funciona mais como um Monster Hunter de robô, velho. Como assim? Por exemplo, eu acho que o jogo ele é estruturado em missões pra você, tipo... ir com os amigos e se divertir, sabe? Tipo, vai ter aquele robô gigante que você vai ficar, vai lá, todo mundo atirando no joelhinho, porque é legal, sabe? Tipo, todo mundo explorando o ponto fraco do inimigo e fazendo as coisas. Mas tem esse sistema de ponto fraco também no Demon Cross Machina, né? Demon X Machina. Eu acho que tem. Tipo, na verdade eu só tava atirando, né? Mas tinha partes que você via que ia falar, que isso, aquilo ali tá piscando vermelho, tá não sei o quê. Aí você fala, deve ser coisa. Tem coisa, por exemplo, de vocês matar o robô e farmar item pra construir alguma peça depois? Cada um tem um robô diferente com classes diferentes? Classes diferentes eu não sei, mas a customização é uma coisa meio absurda. É meio até assustador. Você começa, você customiza da pintura aí qualquer coisa, sei lá. Braço direito, braço esquerdo, arma no ombro direito, arma no ombro esquerdo. Eu não sei, peitoral que dá mais defesa, outro que dá mais agilidade, essas coisas. Então, eu acho que isso aí é aquela coisa. Você derrota, cai a... caem os itens que você pega, aí depois ou você vende pra comprar armas melhores, ou você, sei lá, equipa e essa coisa do tipo. Eu acho que muito desse jogo tem a ver um pouco com... Eu vou confessar que é o meu preconceito, né? Porque esse jogo abriu um Nintendo Direct da E3 e eu falei, isso aí não, né? Mas quando eu fui jogando, eu falei, isso aqui era uma proposta multiplayer, sabe? De você ter um jogo que todo mundo vai num robô gigante e fica derrotando ou formiguinhas ou mega máquinas gigantes, entendeu? Então eu acho que é mais nessa pegada, assim, sabe? Tipo, então eu falo assim, isso aqui pode ser divertido, mas é no multiplayer, porque no single player eu acho que não vale nada e as missões vão ficar repetitivas e vai ficar meio chato. Se você fosse no multiplayer e falar, faz isso ou faz aquilo, ter uma conexão melhor, eu acho que esse jogo funciona mais, assim. Essa foi a impressão. Você basicamente descreveu o que eu sinto pro Monster Hunter, que sozinho é chato e com amigos fica muito, muito bom. Então eu fiquei com... Deu um pouquinho de vontade de pegar esse jogo e experimentar. Eu primeiro vou baixar essa demo pra ver. Mas a proposta é muito boa. Eu não achava que era isso na proposta total. Eu achava que era você contra um robô fazendo uma aventura, sabe? E só você. Uhum. E alguém tem experiência aqui com um jogo de robô? Eu tenho zero, mas você falando da customização me deixa interessado. Então, eu não tenho. Eu vou falar que eu não joguei nada assim desse tipo, mas eu acho uma jogabilidade interessante, viu? Tipo, é um pouco mais travado, um pouco mais lento, assim, mas você tem um sistema de esquiva, sistema de dash, de tiro, que você meio que vai aprendendo. Você tem, sim, uma curva de aprendizado, mas é aquele aprendizado que você faz o seu, o quanto você quer, sabe, mudar, entendeu? Se você quiser ficar no estilo lá básico, você pode continuar, entendeu? Depende do que você equipa na arma direita ou na esquerda e o que você quer fazer. Você tem várias opções de se você quer ir mais no corpo a corpo ou ficar na metralhadora voando e esquivando, sabe? Tipo, isso aqui vai demorar, mas eu não vou tomar dano, sabe? Vou ficar aqui de boa. Ou tentar acabar logo com a situação e entrar mais num combate corpo a corpo, assim. Acho que tem... se você tem paciência pra fazer isso, acho que tem bastante potencial. E repito, como eu não tenho experiência com gênero, assim, tipo, então eu achei tudo uma novidade. Então acho que... Demon Crossmáquina pra mim é uma demo meio que imperdível pra quem não tem experiência com isso, sabe? Provavelmente você não vai gostar, mas é suficiente pra você falar assim, isso aqui tem coisas interessantes, né? Entendeu? O Jeff me vendeu a demo, é impressionante. E vendeu mesmo também. Mas assim, a história, esquece. Se você pegar esse jogo e vai lá burstar em 10, sei lá, imagino que a story mode seja em 10, 15 horas, você vai ficar de saco cheio, assim. Mas se você jogar em doses curtas, o que eu pretendo fazer, tá? Não vou aqui falar que me vendeu pra comprar logo e pagar preço cheio. Mas depois, se tiver numa promoção esse jogo, pra jogar curtinho aqui, ficar pintando meu robô de verde e verde, acho que vale. Eu gostei da demo e um jogo que não ia passar no meu radar, eu falei, nossa, isso aqui eu não compro nem ferrando. Eu fiquei tentado. Acho que no futuro, a um preço mais camarada, eu vou pegar. Agora eu vou falar do jogo feio. Contra Rogue Corps. Quem foi de... fazer Dragon Quest. Já tá bolado. Pô, mano, é bonito o Dragon Quest. Tá, pode falar então do Contra. Quem aqui é experiente com Contra? Eu joguei alguns antigos. Joguei o 3 e o primeiro um pouco. Tem algum no DS? Do DS eu não joguei, mas existe no DS. Tá, acho que eu joguei um pouco desse aí, mas nunca terminou um Contra. E eu conheço o Contra por jogos 2D de tiro que você desvia das coisas lá e um dano você morre. São difíceis, Exato. Então, Contra é feio? Vocês acham Contra feio? Os antigos não, porque era arte pixel, né? Então... Eu não achava feio. Nunca me chamou a atenção ser feio. Ele não era tão... Eu não achava tão carismático quanto Metal Slug, mas... Concordo, isso mesmo. Não é tão carismático, mas não era feio. Não chama a atenção por ser grotesco. Contra o Rogue Corps, como a gente viu na demo, ele é muito feio. Ele é muito feio. Você vê aquilo ali, e pelo menos no trailer, tenta apresentar aqueles personagens galhofa, o panda lá, não sei, no Contra 3 tinha, isso aí é da história de Contra? Que eu saiba, não. Não lembro de nenhum panda no 3, não, só de alienígenas lá, com o cérebro pra fora, explodindo e voando sangue. Então eu não sei. Eu sei que você começa a demo, eu não sei se é a parte inicial do jogo, mas é basicamente um tutorial, você aprende a fazer as coisas. O jogo é um jogo de ação em 3D, é mais ou menos aquele estilo Twin Stick Shooter, que você atira com... Você meio que mira com o segundo analógico e você tipo, vai atirando pra tudo quanto é lado, né? Você tem aquela mira 360, né? Você vai jogando, na demo as vidas são infinitas, então se conta pra você é dificuldade, eu achei difícil, porque eu morri muitas vezes, morri muitas vezes, né, pra chegar lá, mas talvez alguém que tenha um pouco mais de experiência, eu não sei. Se é tão difícil. Você toma um hit e você morre, Jeff? Se eu tomo um hit e você morre? Acho que você tem. Não, você tem que tomar. Você tem, tipo, meio que uma barrinha de estamina. Então, dá pra coisar. Mas é muito nesse estilo, assim. Eu acho que o jogo é horroroso. Eu acho que frame rate. Não sei se eu tinha queda de frame rate ou que o jogo era muito feio. Então, eu acho que se você liga pra essas coisas, fica longe desse jogo. E se você liga pro legado de Contra, também fica longe desse jogo. É só você chegar e falar, isso aqui não é Contra pra mim. Mas é uma versão em 3D que eles tentaram. Eu, quando eu joguei, eu gostei, eu achei bem divertido. Talvez em sessões longas isso fica um pouco enjoativo, mas com multiplayer talvez seja mais interessante. Entendeu? Acho que é uma visão que eles tentaram fazer, uma transição do 2D para 3D, que eu acho que nunca vai funcionar, porque Contra é uma coisa mais clássica, já tá meio que estabilizado, aquele tipo, meio que o povo quer aquilo, e esse ele vai enfrentar muitas dificuldades por causa do gráfico e das coisas, e acho que o povo não vai jogar, mas deveria, porque é divertido. Eu gostei. Mas, Jeff, eu preciso te falar uma coisa. No Contra 3 do Super Nintendo, tem seções do jogo que são visão aérea. Você vê por cima, e você anda e usa o RL pra virar seu personagem e ficar atirando. Então é esse sistema parecido. Pra mim são as piores partes do jogo, de longe. E existia. Então, mas esse sistema com o segundo analógico, ele melhora. Ele corrige e não fica ruim, entendeu? Sim, concordo, porque é uma porcaria você andar com o incruso do Super Nintendo e a RL fica virando. Então acho engraçado que eles pegaram a parte, não sei se é a opinião do Lucas ou a opinião da maioria dos fãs de Contra, mas pega a parte que a galera menos gosta e faz um jogo próprio dessa parte. Eu acho estranho, mas tudo bem. Eu acho legal que eles tentaram mudar, mas eu acho que não vai dar certo. Mas se você gosta de jogar videogame assim só por jogar, acho que é a mesma comparação que eu faço quando eu recomendei aqui Mantis Burn Racing. Cara, o jogo é feio, é tudo travado, não sei o quê, mas só de jogar é gostoso. E aí funciona. Você tem alguns botões a mais, mas eles todos se aprende fácil. E você consegue passar das fases, e você consegue pegar o caminhão e ficar jogando em cima dos inimigos. Então, eu achei divertido. Tiroteio sem compromisso, e não precisa ser, sei lá, um FPS ou coisa do tipo. Que é coisa que, sei lá, talvez não tenha tanto assim. Mas sabemos que esse jogo provavelmente vai cair no esquecimento geral. Ah, mas com certeza. Está eternizado no nosso podcast. Bom, e por último, vamos falar de Dragon Quest XI. Yes! E diferente do Jomon e do Lucas aqui, eu não sou um fã de RPG. Eu jogo vários, termino... Os que eu terminei, eu consigo contar no dedo de uma mão, talvez. E talvez seja o mesmo número de lançamentos de Pokémon, né? É que Pokémon não conto, sabe? Porque Pokémon É o gênero Pokémon. É, o gênero... Isso. É o gênero escravizar animais, então é outro gênero. Joguei, baixei a demo de Dragon Quest, não tinha a menor pretensão de comprar esse jogo. Sempre achei que um jogo de RPG ele fica se alongando mais do que deve e eu fico, não tenho tempo pra isso, ou fica repetitivo demais. Mas eu tenho que falar que eu gostei muito. Eu acho que jogar Dragon Quest XI com todos os recursos que eles colocaram, que é, só tem na versão do Switch, Jamon? Eu não sei. Quais deles? O Auto-Run... Não, Auto-Run tem... Ou a versão do Switch é acelerar a batalha, basicamente. Colocar Ultra Fast. Só tem no Switch isso aí? Esse só. Isso, essa é a edição do Switch. No PS4 você tem só aquela primeira opção lá, não existe, né? Você só tem a primeira opção, que é a mais lenta possível. É, todos esses recursos que eles colocaram de acelerar a batalha, você visualizar o monstro pra você conseguir esquivar, os mapas, assim, é tudo muito simples, é tudo muito bem identificado. Eu consigo jogar Dragon Quest sem ter um guia, porque é bem falar... O cara te fala o lugar e tá lá escrito no mapa o lugar. Eu achei bem... Achei bem assim, do tipo, cara, sossega o facho que a gente te segura. Você vai ficar aqui 60 horas com a gente, mas eu vou fazer o máximo possível pra você não ficar perdido e não ter que ficar procurando coisa e nem enfrentando coisa que você não quer, sabe? Eu gostei muito da demo, porque a demo é longa, mas em nenhum momento eu senti ela longa. Talvez teve partes assim, que eu jogo meio que no background, do tipo, jogo fazendo alguma coisa e progredindo no... assistindo alguma coisa, assistindo um jogo, e fico jogando, fico grindando, fico passeando até chegar lá o caminho, aí eu não sinto que é tão cansativo esse negócio. Poder de avançar as coisas e só precisar parar e pensar quando tem um boss, ou quando tem alguma coisa difícil, ou quando tem a história, assim, eu achei bem gratificante. Uma coisa que me irritou um pouco foi o sotaque dos personagens. Isso aí é costume de Dragon Quest? A versão americana, eles fazem essa coisa de... Tem um personagem que tem sotaque francês, tem outro que é inglês, outro é russo, e aí eles mudam. Nossa. Tanto na voz quanto no texto, né? Não, é que isso é feito pra dar a impressão no universo do jogo que existem... regiões diferentes, ou é pra fazer alusão ao mundo real que... Não, vai, por exemplo, tem no Dragon Quest 11 mesmo. Tem uma vila que é... O Dragon Quest, normalmente, ele é meio que europeu, né, o cenário. Aí tem uma vila que é japonesa. E aí lá todo mundo fala o inglês como se estivesse fazendo haiku, né? Acho que é haiku. E aí a outra vila é no meio do gelo. Aí os caras lá têm sotaque que é russo. Então eles tentam fazer essa coisa, porque no japonês não tem isso. Eu acho estranho, porque no japonês talvez alguém tenha sotaque de região, um aqui e ali, mas só que a maioria dos textos do japonês eu lia igual. Não tinha muita dificuldade na leitura do texto. E aí, pra tentar dar um sabor diferente pra versão americana, eles fizeram isso. Ah, pô, eu acho maneiro isso aí. Pelo menos escutando, né, vocês falando disso. Eu não vi no jogo se é bem executado. Então, ler pra mim é um pouco difícil às vezes, porque o cara, você tem que ler, às vezes em voz alta, pra você tentar entender o que que aquele um monte de letra significa em inglês. Porque no texto eles fazem também, tá? Eu achava que era só na voz, eles pegavam e faziam um sotaque. Não, no texto também. E aí tem um até no Dragon Quest 3 que eles fazem em português de Portugal. Aí eles soltam uma frase tipo, que maravilha? Aí ele começa a continuar falando em inglês as coisas. É bem engraçado também, eu já passando da demo, falando do jogo mesmo, joguei um pouquinho aqui, aí tem cheguei no lugar italiano, aí falar italiano, é meio engraçado mesmo. Mas enfim, eu acho que isso é deixar um charme diferente, dependendo dos personagens que você encontrar, você vai ficar meio puto, porque eu não aguentava a amiguinha dele de infância, que falava com aquele inglês enrolado dela. Mas a história é, sei lá, história de RPG básico, né? Você é o herói do Chosen One. É uma coisa que eu não gosto muito, mas eu achei o suficiente. Tipo, o jogo tava agradável o suficiente pra eu continuar progredindo, assim. Tipo, não tô sentindo. E hoje eu joguei bastante também, sabe? O jogo ele meio que não desgasta. E toda vez que você volta, ele te dá um resumo do que aconteceu. Então eu não preciso ficar ligado o tempo todo no jogo. Eu gostei bastante, assim. Eu achava que RPG japonês, assim, não tinha mais espaço na minha vida, mas esse Dragon Quest tá me provando ao contrário. Vamos ver se eu vou conseguir terminar. Mas isso aí é história para os outros capítulos. É o melhor RPG da geração, então? O Jomão fala que é. Como eu sou totalmente ignorante, pra mim é, velho. Eu não tenho mais outra coisa de comparação. E o Jeff tá sentindo agora na pele o que o Japão inteiro sente. Que é um jogo que é cultural já, então eu acho... Eu acho que de alguma parte tem essa mágica. Ele não é um jogo que você tá olhando e falando, nossa, eu vou esperar aqui super momentos, tipo, sei lá, uma desconstrução do mundo igual o Final Fantasy tenta fazer. Ele é bem mais simplista nesse ponto e ele tem exatamente esse charme dele. É, e eu só, sei lá, só não gostei de alguns personagens da party, tirando o segundo. Ó, dependendo de quem que você falar, Jeff, a gente pode brigar porque essa party é maravilhosa do 11. Vai cortar a amizade aí no meio do cast. Sério? Né? As duas menininhas eu achei meio tosca. Então, a Verônica é a melhor personagem, velho. Ela tem até roupinha de Mii Fighter, velho. É, tá bom, não vi nada demais lá. Não. Só, é muito engraçado. Só duas meninas que não tinham nada o que fazer e me ajudaram. O outro eu tô entendendo, velho. Mas elas não. Gente, Ana Paro Silvando? Eu peguei o quinto. Eu fui até o quinto membro. Tá. Então você viu o Silvando, você gostou dele? Ah, eu achei ele de boa. Na verdade, eu gostei mais da história do Príncipe Cagão, velho. Ah, queria sei, que ele pare. O Príncipe Cagão, eu achei sensacional. Achei que foi... É. Essas histórias assim... É. E outra coisa, com relação a side quest, eu não tô fazendo nenhuma. Isso não tem problema, né? Não tem. É assim, as side quests dão coisas a mais, assim, é roupa extra, item que facilita, mas só que se você não faz, você não perde nada. Eu acho legal fazer. Eu tava fazendo todas que eu via. Né, eles até indicam lá, faz quando você não quer mais prosseguir na história, quer fazer outra coisa, guarda essas side quests e depois tu faz. Então, eu faria, mas não tem problema. E forjar arma é algo essencial nesse jogo? Tipo? Ah, eu sempre faço. E nesse jogo eles colocaram muita facilidade, que, por exemplo, tem essa coisa de forjar arma. E aí você, se você falta algum item pra você forjar esse item que estaria sendo vendido, você pode comprar esse item. Né? Então você basicamente não vai sair da tela de forjar na hora de forjar as armas e equipamentos, essas coisas. Então faz, velho. Você não tá perdendo nada e você não tá gastando dinheiro. É ótimo. E se eu prefiro gastar dinheiro e não ter que entrar nesse menu? Não é melhor? Eu não perco tempo. Você pode fazer, eu não sei. É que eu forjava e me divertia pra caramba forjando. Nossa, Jeff, você tá com preguiça mesmo, hein? Ah, caraca. Tô velho, Jumon. Tô velho. É que só de ver lá os menus de forjar, eu falei, aqui não. Eles podiam dar uma opção de otimizar. O que, que eu posso fazer com todas essas caralhadas aí que eu tenho que vai ficar bom, viu? Eu ficaria mais feliz. Mas isso aí é o próximo passo. Isso aí eu já tô pedindo demais, velho. Já conseguiram me dar um RPG que eu consigo jogar, então eu tô super feliz. O último que o Jomon já sabe, eu joguei Perfect Dark no Rare Replay pra Xbox. Eu joguei no Xbox One o normalzinho. E eu tenho que falar que eu sou muito fã de Nintendo 64. Acho que provavelmente Nintendo 64 é o console que eu mais joguei na minha vida. Eu era mais. Na época eu era mais fã de Rare do que de Nintendo. Então os jogos da Rare eu ia lá e nem sabia o que estava acontecendo e comprava. Eu não gosto, não sou de ficar jogando um jogo antigo, né? Mas esse aí eu falei, eu vou jogar pela nostalgia. O problema de você jogar pela nostalgia é que você fica pensando assim, o que que se sustenta? Sempre quando a gente conversa o que que sobrou disso aí, né? O que que envelheceu bem. Nesse caso, como a nostalgia era muito forte, eu falei, isso aqui tá tudo maravilhoso. O meu único problema é que eu não conseguia jogar. Oxe, como assim? Por causa dos controles? Por causa dos controles. Aquela mira automática bizarra, né? Então, quando eu jogava GoldenEye, Perfect Dark, a mira ela é meio que automática. Então você só vai caminhando e você vai meio que jogando, tipo, como a mira meio que trava no inimigo. Então você só vai pra frente, sabe? Era meio que... as fases elas são meio que uns corredores assim que você vai e vai na fé, sabe? Você só precisa ir pra frente e corrigindo a mira um pouquinho, assim, sabe? Só que quando você joga no controle do 64, eu não sei se você lembra, mas o C direita, quando você aperta C direita, C esquerda, no 64 ele é meio strafe, né? Você não anda pros lados? Então, você anda meio na lateral. Aham, lembro disso. Então, você joga quando você joga com o console do um segundo analógico, você não tem essa mobilidade. Então, um jogo que era meio que, tipo, era meio que um corredor pra você ficar meio que desviando, isso eu jogava muito na época do, tipo, quando você queria correr no GoldenEye ou no Perfect Dark, você jogava o seu analógico, sei lá, numa diagonal e apertava o C contrário a isso. Eu lembro disso aí. Ele te dava meio que um boost de velocidade. E nisso não acontecia nada. Na verdade, eu nem conseguia fazer isso. Eu não consigo correr na lateral. E correr na lateral é uma coisa que é uma coisa importante pra um jogo que basicamente você só tem que correr pra frente. Porque a lateral é que te esquiva do tiro. Entendeu? Era meio natural aquele movimento, eu considero, naquele jogo. É tipo, natural. Você começa a fazer, você nem percebe, e daqui a pouco você tá jogando, andando, olhando pro lado, assim, correndo. Isso. Aí quando você tava jogando multiplayer, você queria mirar mais pro headshot, você jogava um pouco de cima pra baixo, um pouquinho, assim, sabe? Isso. Tipo, e são coisas que nos consoles de hoje você não consegue replicar, sabe? Porque você tem o segundo analógico, você pode mirar onde quiser, realmente, fica... É mais fácil de você atingir o lugar. Mas aquele jogo não foi construído pra aquilo. Aquele jogo foi construído pra você correr em corredores apertados. E não é pra você atirar no cantinho, porque a mira já vai corrigir automático. Eu senti que eu tava tendo uma experiência totalmente diferente do que eu tinha no original, sabe? Eu simplesmente detestei jogar. Então, mas isso eu concordo que estraga, né? Eu joguei muito Perfect Dark. Acho que foi o jogo multiplayer do 64 que eu mais joguei na minha... Assim, do 64 no geral, que eu mais joguei. E eu, olhando o controle Xbox, não é possível. Eles têm botão pra replicar o que tinha no anterior. Eles fizeram uma decisão estúpida, na minha opinião. Eu tenho o Rare Replay aqui, mas eu não cheguei a jogar ele. Joguei só o Banjo no Rare Replay. Mas, nossa, é absurdo isso, então. É, então, só se tivesse uma opção pra você fazer o... É, se bem que no 64, nos botões, você fica com seis botões, né, do lado direito. Ah, então, né, você tem um A e B e os quatro direções, entendi. Aí você ia ter que adaptar pro outro lado, mas fica outro jogo. Com relação ao jogo, eu gostei, eu gosto muito da temática de James Bond, e acho que quando você tem James Bond, a conversa com a Amy... É, eu sou velho, eu sei que a Amy morreu. Mas é uma das melhores coisas que existe. E a Joanna Dark com o Carrington, eles conseguem ter esse mesmo humor, sabe? Que ele. Eu falo assim: ó, você só precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí ela vira e fala: ah, só isso? Quer mais alguma coisa? Sabe? Eu acho que isso carrega bastante. Eu fiquei impressionado com a quantidade de costumes que ela tem. Eu acho que. Se eu faço aqui a minha fezinha, eu fico empurrando o jogo personagens da Rare pra Smash. Costume ela já tem todos, os 8, eu falei. As missões, o que eu acho legal é que, assim, são missões em ambientes... dificilmente você vai ter uma fase que você fica perdido, mas elas são legais que são, sei lá, histórias, são gadgets meio anos 90, sabe? Tipo, uh-huh. Você tem a Spy Cam, você tem... Um monte de coisa assim que... óculos infravermelho, infra não sei o quê. Eu falei, são várias coisas assim. Ah, isso aí é da minha época. Ô Jeff, o que você acha do ET do Marvin lá? Eu acho muito engraçado ele, cara. Eu sou meio suspeito que eu sou muito pagapó de americano, mas ele com a camisa dos Estados Unidos é a melhor coisa que tem. Muito engraçado, cara. Deus. Eu não tô entendendo nada da conversa, mas eu tô gostando da felicidade de vocês. Eu adoro aquela missão, Jeff, um dos que eu lembro bastante. Você tá no avião e você tem que matar um clone do presidente dos Estados Unidos. Acho que era isso. Não sei se você chegou nessa parte. Eu cheguei, eu terminei o jogo. Cara, terminei o jogo no, na dificuldade mais baixa. Eu falei assim, nossa, esse jogo aqui é um jogo bom, mas os controles estão errados, sabe? Tipo, tem que ficar no passado com controles antigos, assim. Foi um pouco de frustração. Talvez eu tinha que vir aqui no Japão e comprar um 64 e um japonês aí. Mas de resto, assim, eu gostei bastante, assim, acho que as missões, elas não te dão... eu achei engraçado que fala assim, escaneia isso aqui, ou faz isso aqui, e, tipo, você fica meio perdido mesmo, sabe? Você tem que descobrir as coisas que tem que fazer. Mas como a fase é pequena, então acho que não tem tanto problema, porque você consegue explorar ela com... Você consegue explorar ela muito rápido. E tudo depende do nível de dificuldade que você quer, né? Mas é um jogo interessante pra você ficar fazendo speedrun, que é a coisa mais divertida que tem, né? O jogo ele é pra ficar correndo e ficar tirando, assim, sabe? E correndo lateralmente. Não... mirando. E na minha opinião, esse jogo dá um um banho de conteúdo e qualidade em cima do GoldenEye. Qualidade talvez não, os dois são muito bons, mas em conteúdo é gritante a diferença. Você pode até botar CPU no multiplayer. A minha infância jogando 64 foi botando CPU e, tipo, eu e meu irmão matando um monte de... É muito bom, você pode criar seu personagem também, maravilhoso. É, eu acho que enquanto o GoldenEye tiveram a restrição da história, né, aí eles foram lá, vai na fé, velho, coloca o que você quer. E como a Rare é britânica, eles colocaram os charme deles, o toque especial dele, então eu gostei, assim, nesse sentido. E eu concordo, esse jogo tem mais conteúdo. Não vou dizer que é melhor que o GoldenEye, porque aí você tá lutando contra uma franquia, né? Peso de você ter um personagem carismático como James Bond. Mas, tirando isso, eu gostei de ter revisitado o jogo, mas os controles, aquilo ali cagou. E eu torço muito pra Nintendo lançar... eu não queria, achava que não precisava jogos de 64 no Switch, mas... Como quando eu jogo nos outros consoles, eu não vou ter aquela porcaria daquele controle, então eu acho melhor nem jogar, velho. Jogo 64, joga no controle de 64. Espero que a Nintendo lance uma versão do My Nintendo do controle de 64, que eu não sei se vai acontecer. Mas... Ou um 64 Mini. É, também. Qualquer um dos dois eu aceito, assim, pra poder revisitar. Mas fica a dica aí. Quer jogar jogo de 64 sem o controle de 64 não funciona. Eu concordo. A quantidade de vezes que eu troquei o meu parceiro no Paper Mario 64 quando eu queria só usar o poder dele não tá escrito. E agora vamos para a nossa sessão de comentários, onde a gente pergunta o que você zerou também para você fazer o seu checkpoint. E o Lucas vai começar a ler os checkpoints do mês de julho. Então, junho. Não, peraí, peraí. Julho. Não, é julho, porque a gente postou em julho, eles postaram as coisas que eles jogaram em julho, eu espero. Isso. Então vamos, eu não sei, mas eles jogaram, vocês jogaram no passado, então tá tudo bem, vai lá. O primeiro comentário é do Daniel Hensolber. Ele não falou o que ele jogou, mas ele deixou um recado pro Jomon. Termine o Banjo-Kazooie. E se não gostar, joga de novo, pois jogou errado. Carinha com linguinha pra fora. A galera é extremista com jogos da Rare. É impressionante isso. O segundo comentário do Rodney Vino Orellana. E ele pergunta, tudo bem com vocês, galera? A gente já esteve melhor. Nossa, João, pra mim tô de boa agora. Pra mim tá ótimo. Eu tô comprando o jogo e terminando a roda. Melhor fase da minha carreira. Eu queria comprar mais jogo, mas eu chego lá eventualmente. Neste mês não deu para jogar muita coisa além do Tree Houses, porém recomendo alguns joguinhos clássicos que catei no fundo do meu baú. Será que isso aí foi literal mesmo? Será que a Rodney tem um baú mesmo? Um baú com jogos? Pode ser, eu tenho um baú com caixa de jogo de 64 aqui. Uma caixa toda zoada, né? Não, mas eu quero um baú legal, assim. Porra, um baú de madeira, né? Um baú tematizado de Zelda ainda. Que tira uma chave do colar no pescoço e abre, né? Movido pela saudade, comecei e terminei em 3 dias o Link's Awakening DX no Game Boy Advance. Ou seja, ele não fez que nem o que jogou no Color sem luz, provavelmente. Um jogo perfeito para um portátil. E embora ache remake muito bonitinho, acho que vai ser muito curto para o console. Além que, já falaram que não tem o ratinho fotógrafo no jogo de Switch, o que acabou com o meu interesse. Você tá brincando que não tem o ratinho fotógrafo? É, não tem. Eu lembro que isso aí não tem. Ah, não, cara. Eu nem sei do que vocês estão falando, porque eu só jogando Switch até agora. Ah, não, cara. Isso é muito legal, pô, mas... Não, paciência, né? É que... Posso falar o que é? Vocês ligam? Pode falar. É que certas ações que você fazia no jogo, aparecia um ratinho, tirava foto, e depois você podia ver, tipo, uma imagem assim mais detalhada da foto, era legal. Tipo, você roubando a loja, ou você, acho que pescando, se não me engano, não lembro. Mas ao longo do jogo tem pontos que você faz coisa e o ratinho tira foto, é maneiro. Ah, entendi. É que acho que nesse aí, isso era uma propaganda do Game Boy Printer, não era? Exato, isso. Era legal. Podia ser uma imagem... Então, como não existe isso aí? É. Por outra parte, depois de muito tempo, consegui zerar o Pokémon White 2 no modo Hard, que é o Challenge Mode, se eu não me engano. O melhor que achei é que o jogo me obrigou a escolher melhor meu time para cada gym, e comparada com as gerações que vieram depois, me diverti muito mais em um Nova. E vocês, tem algum jogo que leva um mês sem zerar até agora? Saludos cordiais. E é toda minha lista de jogos. Tudo que eu não falo aqui, eu joguei e provavelmente eu não terminei. É, tem isso e eu tenho um caso de anos, que é o Xenoblade do Wii, que eu preciso zerar e tá, tipo, se pá, 2 anos esperando lá, eu não sei. Se você só tem um que é caso de anos, você tá bem, Lucas. Não, tem mais, aqui eu esqueci. Aí o pior é quando esquece, porque você nem lembra que existe. Eu não tenho, porque quando não joguei, eu falei, não vou jogar mais. Então, não... Você não deixa no backlog, você não desiste, né? É, você aqui passou. Talvez, acho que... Tem alguns jogos que eu pense ainda, mas agora, por enquanto, minha cabeça, tipo, eu olho o backlog e é vazia. Vamos jogar os jogos atuais. Depois a gente pensa. Acho que esse é a melhor coisa que eu arranjei pra mim. Esquece os jogos antigos. Jogo que você comprou. Aí você joga. Aí quando acabar, ou quando tiver um mês mais folgado, aí você lembra do que você deixou pra trás. E o último comentário do Ian Matsumoto. Olá pessoas, parabéns pelo programa. O motivo no qual eu dropei do Stardew Valley é porque o jogo é uma corrida ao tempo para otimizar as suas ações, que são muitas, e o jogo não dá muita direção para onde ir. No começo até eu não ligava de perder alguns dias, mas começa a ficar pior quando vai acumulando novas ações no jogo. Eu só joguei o suficiente para ver todas as mecânicas para entender mais o jogo. Mas o sistema de barra de tempo do Littlewood parece mais interessante para administrar o tempo. É, que era o jogo que o Mario tinha comentado, né, no checkpoint passado. Isso. Sobre gachas, ouvindo vocês falarem de Dragalia Lost, me deu uma saudade de outro jogo da mesma companhia, que é o Grand Blue Fantasy, que inclusive vou relogar depois de muito tempo. Olha aí, a gente instigando as pessoas a voltar ao vício de gacha. Não é saudável. É, e só pra comentar, eu não consigo jogar Grand Blue Fantasy, porque sempre que eu tento jogar no meu celular, aí eu acho a tela meio... muito feia, velho. Eu não sei se eu tô jogando uma baixa resolução, mas acho o jogo feio pra caramba. Esse jogo é muito popular, né, João? Sim, sim. E ele recebe colaboração com outras empresas. É, nossa, ele é popular pra caramba. Assim. Ele é o motivo que a Nintendo escolheu a Side Games pra trabalhar com ela no Dragalia Lost. É, o Dragalia Lost trata muito bem os jogadores, então quem quiser gacha aí... pode ir. Eu não era fã de gacha e virei por causa desse jogo, então isso mostra o quão bom ele é, na minha opinião. E ouvindo sobre Persona Q2, sobre dublagem e adaptação, na época do PS2 eu odiava a dublagem do inglês dos jogos da época, que recorri ao Isus Undub. Tiram o áudio em inglês e colocam em japonês. Mas isso criava uma discrepância da fala do autor para o texto, que forçou a ignorar o texto. Hoje eu sei que a dublagem americana melhorou, mas pequenos detalhes que me incomodam, como um exemplo da Petra em Fire Emblem Three Houses. Em japonês ela fala bem lenta. Eu fui pra casa do que americana, o que dá um charme para a personagem. Eu ouvi um cara de um podcast que o Jeff recomendou, que eles traduzem, que é os caras do Fire Emblem Awakening. Qual era o nome do podcast, Jeff? H4Play. Eu tava ouvindo o podcast deles e ele comentou que a Petra é engraçada porque, por exemplo, ela também erra o japonês igual ela erra o inglês no texto. E aí ela fala, eles comentaram que ela fala palavras específicas palavras super específicas de japonês, assim, vai falar, sei lá, dragão lendário, não sei o que, isso aí ela não erra, mas aí quando ela vai falar, tipo, eu quero comer alguma coisa, aí ela errou. Então, fica essa discrepância também nela em japonês, não é só a fala lenta. Eu acho que o problema aí é conhecimento, né? Tipo, você querer alguma coisa próxima, original. Acho que se você não soubesse, ia ficar tudo bem, né? Não ia te incomodar tanto. A dublagem melhorou bastante, né? Então, eu acho que o problema aí é você sempre querer algo próximo do que o autor original fez. Então... Essa aqui é uma tradução e não uma adaptação, né? É, isso aqui, eu acho que isso, não vou ficar aqui julgando essa paixão das pessoas, mas isso é um grau de exigência, assim, muito alto pra, tipo, você chegar e falar incomodou muito, assim, sabe? Eu posso fazer só uma reclamação sobre a Petra? Aproveitando aqui que ela faça, essa é minha irmã, é que minha irmã jogou Black Eagles primeiro, então ela me falou, aí eu notei também, fiquei irritado. Ela não aprende inglês nos 5 anos que passa do jogo. Isso é zoado, acabei de notar disso também. É impressionante, é uma, tipo, os caras falaram, não, até você pode responder, assim, é seu charme isso aí. Pior que é, tipo, é seu personagem, você não vai aprender inglês nunca, menina, relaxa. Ah, é isso aí, adaptando pra vida real, é, sei lá, japonês tentando falar inglês, velho. Mas você ficar 5 anos nos Estados Unidos, não melhorou nada, velho? Você vai continuar errando o understanding, I have understanding, fica lá falando essas coisas? Provavelmente, porque você acha que você tá falando certo. Não, mano, não é possível. 5 anos, véio. Ela não melhorou nada. É que você foi um professor, você tava lá mimando ela, ela não tinha tempo pra melhorar, véio. Só tava. Aí depois você fica comprando, ah, se ferrar, já. A Petra tinha que professor ter que fazer lição de inglês. É, professor mais bonzinho que fica procurando o chá das pessoas aí e quer que ela melhore alguma coisa. Véio. Caraca, mano. E agora, uma continuação do comentário do Yamatsumoto, que ele respondeu sobre o que ele estava jogando. Basicamente, os jogos que joguei em julho foi o Outer Wilds para PC, uma indicação do jogabilidade. Um jogo de exploração e puzzle com a premissa de um loop temporal. Um jogo incrível, um dos melhores do ano. Eu vi umas imagens e achei interessante. Eu não lembro de cabeça. É que eu fico lembrando do Outer Worlds lá, que vai lançar ainda também. É, então eu pensei, será que é aquele jogo que ia lançar? Não, eu olhei e falei, não, é outro. ele é um FPS de exploração, aparentemente espacial. Uhum. É que você volta 20 minutos, né? Você vive 20 minutos, aí você vai pro espaço e essas coisinhas, aí você tem que, sei lá, no primeiro momento. Eu joguei só um pouquinho, na verdade. Você tem que pegar, sei lá, a primeira coisa você tem que pegar o código de lançamento. É, você jogou no Xbox, né? É. Aí quando você tem um loop, você não precisa procurar o código de lançamento, você já sabe. Aí você lança. Ah, isso aí é legal. Aí você consegue fazer mais coisas baseado no seu conhecimento, entendeu? Então, a sua experiência é o conhecimento adquirido que chega em lugares diferentes. Ih, cara, eu tô assistindo spoiler de 999, é isso aí. É, então. Speedrunner termina em 1 minuto no jogo, né? Ah, mas é diferente, porque não tem. Não, assim, não são tantos puzzles assim. Não é mais focado em coisas, é mais na exploração. Mas eu gostei. Eu queria ter mais tempo com o jogo, mas apareceram outras coisas no caminho e eu concordo. Esse jogo aí é muito bom. Outro jogo que peguei, mas foi pouco tempo, foi o Fire Emblem Three Houses. O pouco que joguei naquele mês, que o sistema de triângulo faz falta, e parte do monastério sinto que ficou artificialmente inflado. Pescar perde muito tempo. De resto, tenho achado bem competente. Aí a gente vai ler o comentário dele que ele deixou no nossa esquina do Fire Emblem lá e... É, então, um tempo que a gente tá atual, né? Esse episódio tá totalmente atrasado, mas o tempo atual a gente já viu que ele terminou o jogo e tá lá. Tem um texto enorme sobre isso. É, obrigado pra você que ouviu até aqui. Pode postar aí o que você andou jogando esses 2 meses que a gente não lançou o podcast. E não deixe participar do nosso sorteio, que eu espero que esteja rolando ainda. Senão eu vou ter que cortar essa parte. E acho que é isso, né? Vocês têm alguma mensagem pros ouvintes? Manda aí recomendação de jogo que eu gosto. E não tente jogar jogos Game Boy sem luz. É só isso que eu tenho a dizer. A não ser que você more num lugar que tem uma luz muito forte e você consegue ficar num ângulo que não vai zoar suas costas ou pescoço.